6355 para o Paca, 196 no POB, 4 horas e 40, da Leão. Você está no 01, ponto de espera, 1895, Ocean 6355. 19, decimal 8, 620, para o colagem aos 351. A 198, ligado, o 920. O Google 1169, portão 4, cuja da estacionamento. 69, aguarda, 3104. Aguarda. 0, passa 1800, na Puca, Caju. 1920, contato radar, curva para 370, sai da Puca. 370 na saída Puca, o número 10. Bravo Charlie, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o Ponto. Controle 3, 217, mantém sua escuta? Ainda assim, 3217, agora você vai se merecer com o Recife. Só previsão pro o número 69, portão 4, Felipe. Após a nova da Avianca passar a retaguarda, está livre, vai chamar para o site no 1169. Então eu vou em Paripe. Certo, pronto, Paripe, eu vou até o voo. 0 graus, segundo 3, mas... Vira regular, 63. 063, 1-4, gate 8. 1-4, 1-0-8, livre, deixa eu montar aqui. Você pode ficar com a senhora mesmo, poxa, né? 063, 1-4. Quase. Amarelo, cuidado. Na escuta aguardando. Vila da Amor, tá engraçado na terminal e já na broa de Paris. Gente. Tráfico de Salvador, no sua tarde, 4144 azul. Autorização para confins 36, gente, papá. Código transporte 7. Zona aerovia, 5544, não transponda. Uno, 198, controle. Correto, 5544, chama Franco, estacionamento. Chamaremos, faz 3, obrigado. Está livre o 02 do 3145? Da Gol, faz justamente isso agora. 3 horas e 53 de autonomia, alternada Galeão, POB de 189. Tem passagem, passagem, passagem. Ele já está destruindo, não é? Já chegou. Está livre, está com vinha ainda, não pode esperar com o 418-95-1011 na Justa, com 169, obrigado. Xeramia 355, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, solicito a rua Lido, 6355. Autorizado após 2000, autorizado Lido. Após 2000, autorizado Lido, Xeramia 6355. Número 620, Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2085, 9620, boa. Aerotaxi, Oceanair 6314, com 133 a bordo, autonomia 3 horas e 8 minutos, alternando o Recife. Visitaxi, 6314, parte principal Índia, ponto de espera, ponto de 1895, em 1, Principal Índia, 1895, Oceanair 6314. Livre, alinhar e decolar, cabeceira 10, gol 1169. Antirrumba 01, voe direto Mari, 40 a chegada Mari, retorno 10 de descida. O Salvador é o 3145. Sim. A gente está aguardando aqui, segundo a instrução da CNN, para poder autorizar os 2232 a iniciar, a gente vai aguardar aqui até quando? Até ele não devia que se está no PAC, passando para 07, passar em Itaguaçu, como eu tinha sido instruído. A aeronave da Patarei de Sinistrado está na posição remota 13, atrás do PAC. Estabilizado visual, pista 90, gol 1869. Gol 1869, completa 14, 1895, bom pouso. Obrigado, tá. Bomba 01, desça para 3 mil pés, ajuste 109. Aerotaxi, passarelo 22,

Identifica a chegada a Mari, inicialmente para o nível 100, e da presença vem direto para o TAP. 100 da presença direto de TAP, da 3190. Da 355, Recife 251, na perna 3325. Rua Hotel Romeu, rua direto rotatória, repórter do Alfano 7. Direto rotatória, repórter do Alfano 7, Romeu. Para o nome. Vira de decolagem, da 10, janela 314. Vocês pode manter no momento a número 1 na aproximação. Obrigado, vamos manter. Da 3190 até o nível 090. 90, 3190. O 1169 fica restrito para nível 320. Confirme restrito 320169? Confere. Decolado aos 49, controle 1, na décima 8, bom voo. O número 98, Xanera M3, no 4, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Xanera M3, no 4. Decolou, subindo 340 na rua. O Xanera M3, no 4, contato radar, suba para 340, sai da mão, meu. 340, sai da mão, 6314. Thank you. 5 decolar da 1-0, vento 1-0 graus, qual o nono, né? Vento 1-0, tá? Vento 1-0. Ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 2, 2, 3, 2. Então 3145, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360, saída da EL. Se possível, solicita Irume, tá com referência 3145. Então 3145, vou em Leda. Vou em Leda, 3145. 1169, Recife, 1251, alterna 3325. Agora vamos para Recife, 1251, alterna 3325, com 1169. Bomba 01 no controle? 01 para tomar. Bomba 01, subjeto em pré-sequenciamento, com vai esquerda, vou indo para o 010, tem como limite o localizador. Subiu até o Romeu Visual Conotátil? Subiu até o Romeu Visual. Enche, para ingresso no circuito de tráfego, mantenha a prova rotatória até o 1895. Deixa eu mantendo a sua, sou aí 118, 195, obrigado, boa tarde, Romeu. Lá, 5-2, controle 1, 98, Paulo. 3-1-8-2-10-3-10. Oi, Salvador, boa tarde, Satã, Romeu, Zula, até Romeu na proa da rotatória, visual com a 1-7. O outro, Romeu, condições de dar presente em cortar para final da 1-7? Afirma, Zulu, até o meu. Sente, assim o faço, é para final de 3 milhas. Sente, é para final de 3 milhas, Zulu, até o meu. 3 mil, autoriza o Correio da Rachel hoje para a gente curtir o visual aqui. 3 mil, faz o hotel, o parque 2232, se informa que temos tráfego no Correio do Rachel sobre o conflito com a aeronave. Então, mantém-se que segue no perfil da água, subindo inicialmente para 3 mil pés, após 2 mil, vou girar a água. Acima de então, 3 mil. Controle, Papa Romeu, até o Juliano de Serrano, ponto de Verônica. Até o Juliano de Serrano, até o Juliano de Serrano, até o Juliano de Serrano. Salvador, 3145 para o VAP, deve. Mantenha a saída 3145. Oi, Salvador, boa tarde, boa tarde, informação papada, final 1-0, passou para a bota. Mantenha 3628, identifica a chegada a Mari, deu papel 050. 050 na Mari, 3628, e o então, 3190, deu papel 0620. 3190, informa um tráfego agora na sua posição de 12 horas a meia dúzia de milhas. É um bandeirante, está no rumo norte, cruzando agora 5 mil pés e descida para 3 mil pés. Gente, descendo para 060, da 3190. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango. Abraço, pessoal, de Goiânia para Salvador. Salvador, de contato com o Recife, o Bravo Vitor Tango, no negativo contato com o Recife? Eu quero falar você, eu não sei se eu vou andar da mão. Fecha, então mantenha a escuta do controle, aguarde novas instruções. Será, a escuta do controle e alto tango. Será que o modo de operação de voz? Afirmativo. A pássaro 232 veio direto à árvore. Ok, autorizado após 2000 água. Está presente a árvore. É agora a água. Então 3190 desce inicialmente para 4000 pés, ajuste 1011 e voa Duna da presente. 4000, 1011 voa Duna até 3190. Controle, até o 1895. Enfim, sua chegada a Mário, desça até o 0620. A 32232 mantém a 3000 pés. Mantém a 3000 pés, 2232. E o passarinho 2232, sobre o vetor para evitar tráfego na chegada a Mário, curva à esquerda, voa na prova 230, após cruzamento com tráfego, voa direto ao valor. 230, a 2230. Segunda 01, curva à esquerda, direita, voa para o 050. 050, EVA 01. Zulu até o meu, solo 56, confirma parte 4. Parte 5, Zulu até o meu. Tente, livre táxi, parte 5, Zulu até o meu. 7, livre, parte 5, no meu. Agora é o Xenera 63, 14, cruzando agora o nível de voo 1-8-0. Rumba 01, para o localizador, curva direita, voa para o 1-3-0. Vamos lá, já o Rumba 01. Rumba, o chamou contra ele? É o Xenera 63, 14, cruzando agora o 1-8-0. Agora Recife, 2545, alternado no 2085 da voo. 2545, alternado 2085, muito boa tarde, Xenera 63, o passarinho 2232 voa direto em Valença, subindo inicialmente para 4000 pés. 3 a 3000, cancela da presente. Confirme? Cancela da presente, autoriza 3000. O senhor já tá mantendo 3000, o passarinho 2232. Se quiser manter, já tá autorizado. Afirma, eu mantei 3000 então, Valença. A gente aponta para mudança de regras e descida para Valença. Ok, assim o faremos. Azul 4909. 10 informações. 3145, Recife, 1251, na terra 3325. Uma boa tarde. A Paulo meu Bravo Vitor Tango, voa direto a Man, repórter da Exercida. Confirma, quem é o que você chama? A Man, o Bravo Vitor Tango. O senhor não tem conhecimento das chegadas em Salvador? Negativo, senhora. Veja, então o senhor vai prosseguir na chegada ou o senhor vai modificar as linhas visuais? Essa força você está visuando é uma série. Então, para o conhecimento do Bravo Vitor Tango, temos uma posição na Terminal Salvador, Aman, que é o fixo da chegada, Alfa Mike Alfa November, após Aman, Toque, Tango Oscar, Feiro, Eco, e após Toque Duna, Delta, Uniforme, November Alfa. Essa chegada é Aman. Estabilizado, 3190. 3628, reduza para 2109, vai seguir com o número 3, o 3628. 3190, torre 1895, bom pouso. 1895, até logo. 1101, no vista para 2010, ajuste 1011, colisão no S, reporta em metro full. Ciente, reportará 2101. Torre Salvador, com ataque da 3190, 2 milhas do Índio Serra estabilizado. 3190 na parte externa. Ó, tá. Transmete Serra, solo 00, frequência livre estacionar. Né? 3628, sobre retorno, vem na Pro 020, emite a log. Pro 020, emite a log, 3628. Essa proa descida para 3.000 pés, ajuste 1.011, 1.01. Essa proa desce 3.000 pés, 1.011, 3.0, 3.622, tá certo? Número 4, reduza para 2109. 2109, número 4. Livre pouso, 9-0 com 1011, tá 3-1-9-0. Minha 28, desça para 2010, ajuste 1101, e para o localizador direita, para o 06200, está livre em essa porta localizada. 060-2000, livro do localizador 3622. 101, 1895. 1895, roda. Controle Salvador, Chanel 2100, essa formação está nivelada no 1, essa mulher. Chanel 2100, identifica a chegada a Mário, desça até o 050. Azul 4206, desça para 3000 pés, ajuste 1001. Parcela 2231, visual com valência, 2232. Visual da tela. Plano modificado 2003, desça com referências visuais, com frequência livre. Obrigado. Salvador, boa tarde, Romba 01, alto marcador, rebaixar a trava. Romba 01, continua a aproximação, agora de pista livre. Guarda, Romba 01. Decolou de Serra Índia Coimbra, comprou de grupo do lugar até, 910-2 a bordo, código 01, que é o Roberto Cabral. Gente, o senhor já está voando direto de Chile? Já está cruzando a Bahia, estou estudando já. O senhor está acionado 01165? Sim, na pista. Então o senhor está próximo a Serra Índia com Índia, confere? Sim. Gente, o Romeu está bravo, confirma o estimado em pouso. Sim. 2035, senhora. Gente, o senhor reporta o livro do CPR. Azul 4206, copiado redução para 1809. 1809, copiado, Azul 4206, está ligado. Estabilizado, 3628, completa final quase transferência. Vamos lá, 3628. 03-103-190. Identifica a chegada da UFD até o 0620. Azul 4206, desça para 2010, ajuste 1011. Tráfico de contato para 3.000 pés, ajuste 1.011. Tá, você quer ser livre de estacionar? Isso, dá presente para 3.000 pés, ajuste 1.011. 3.000 pés, ajustado 1.011, dá um detalhe, vai ficar nesse pedaço, direto a mão. Isso, dá presente 3.000, ajuste 1.011. Polo 645, redução para 250 mais. 250 mais, Polo 6210, redução para 220 mais. Redução para 2202, poderia ser um ajuste para o 6210? 1011. 1011, grato. Mike Bravo Charlie, reporta livrando a CPM. Agora visual, livrou o controle por conta, está muito carregada a folia. Sentindo o retorno de transmissão 28, vento 100 graus com 99, altímetro 09. É, 302, vou tratar. Quanto solicitou o time? Para. Nós temos que alternativa ao galeão, duas sistemas de economia e a bordo 12. Está autorizado e reporto para ingressar no principal. O azul 4147. Agora ajuste 1011, chalé 6210, sobe brilhante. 2011, eu passo em adiante, azul 4206, torre 1895. 1895. Solo 09, livre à direita, solo 121, décima 1. 3219, obrigado. Tá, eu tô autorizado, ingresso no bairro principal, vai pro segue do ponto 0210, aí chama a torre 410111 azul 4144, confirma? Confirma, sim, obrigado, uma excelente chance. 4144. Bom, fala Bruno, 3628, de Bruno, suas coisas para o táxi. 3628, Alfa Juliette 507. Alfa Juliette 507, primeiro dia. Aproximando o ponto de terra pronto. Empresa, após a decolagem, poderíamos coordenar com o APT de saída, manter dois ingressos no corredor do Axé? Vamos coordenar, aguarde. Obrigado. Autorizada para o Edituna, Golo 645, descendo inicialmente para 4010, ajuste 1011. Golo 645, mantendo 2509. Bravo, Mike, Charlie. Mike, Bravo, Charlie. Vai mantendo 1500 para a Praça Ju? Livre para coordenação ao ingressar na terminal Aracaju, chama mesmo na frequência 1203, vamos ver. 203 para Aracaju, vai trocar. Cabral, vou manter 500 pés até o destino? Frequência livre. O Vitor Tango desce inicialmente para o 080. Pouso no 2, diva à direita, solo 121, décima 1. 210. Controle não autorizou, porém sugerimos que após a decolagem solicite novamente. 4144, livre decolagem da 1-0, ventou no 0-0 graus com o 1-1, né? Livre decolagem da 1-0, azul 4144. Estabilizando o VLS da 1-0. 1-18-95. 1-18-95 graus, com a E o grau está sendo controle? Você, Rômulo, vai fechar. A intenção do Bravo Vitor Tango é modificar e prosseguir visual para Salvador? Afirmativo, contato com o visual é estação 17. Gente, reporta para mudança de regras e aprovar a rotatória. O Bravo Vitor Tango. Passarei para o cancelamento, vai fechar. O que vai visualizar, pegou o nono 66? Principalmente mantenha chegado o gol no nono 66, sai com o número 2 na aproximação. Mantenha. O número 66 reduza para 2209. 2209, o número 66. Tremendo 1-0, livre pouso na 1-0, vento no 0-0 graus com 1-9, altímetro no 0-9. Estava no 0-9, livre pouso na 1-0, é 2-0. Azul 4144, decolado ao 1-4, controle 1-9, décima 8, com voo. 9-8, obrigado, 4144. Qual seria ideal para a rota agora para o próximo banco? O Bravo Vitor Tango, o senhor, inicialmente, o serviço de operação vai manter a proa 090, aguardando o cancelamento do plano para após voar rotatória. Sim, já manter a proa 090, aguardando a proa 090 para o Bravo Vitor Tango. Salvador Azul 4144, decolado na sua escuta. Azul 4144, contato radar 3360, saída árvore. 360, saída árvore, Azul 4144. Seria possível manter 2000 pés por redor a chefe? Negativo, mantenha a saída, o 4144. Ok, graças, mesmo assim, 4144. Vai manter o perfil da saída. Vai, 6000, 9400. Portão 2-0-6-2-0, o Bravo do Portão reporta para mudança de regras. 0-6-2-0, perfeita. Seguinte, já, senhora. 7-4-0, agora 645. Ainda mantém o Golo 645. O Golo 645 ainda mantém 4.000 pés de virar a restrita. Mantém 4.000, agora 645. Bravo Vitor Tango, plano modificado em 2097, na prova de Paripe, desce até 3.500 pés. Paripe, até 3.500, Bravo Vitor Tango. Azul 4144, voa Elefa, da presente. Elefa, voando, da presente, 4144 Azul. Mantenha a proa limite lógico. Mantém proa limite localizador, o número 66. Voo 645, desça para 2.000 pés, ajuste 1.011, está livre LF. 2.011, está livre LF, vai reportar o 645. Para 1709, segue para a sua companhia. 1709, beleza. Número 645, velocidade? 170 mais. A gente mantém o número 645 para sequenciamento. aconteça. Vai cortar então o teu visual aqui. O Gol 645, completa esquerda para o 150. Esquerda 150, minha parte. Estou registrado pelo Brasília 360. 869 Brasília, prepara a árvore, elefa, aguarde 74. Árvore, elefa, aguarde, aguarde. Tá 3000, seria, tá visual, pode prosseguir descendo? Tô no 166 nessa planta, certo, localizador. Intercepta, tá atingindo 50, pode descer? Autorizado até 3000 pés, no 166. Não tinha sido pra nós, não. O 166 até 3000. Transportem passando Caripe, a visão aeródromo, mantendo 3500 pés, não acertava. Eu tô parado em 1500 pés, o justo no 061. Reporta a rotatória, o Bravo Vitor Tango. 1500 pés. Está descendo agora com 1.100 centímetros até a rotatória. Vai acertando, falando as teorias, eu vou mandar um no set, ok? Afirmativo, a prova da rotatória vai praticamente na final do 17, vai no Vitor Tango. É, divisão operando já, mandei para a rotatória, vai acertando. Dando gol, o nono 66. Via 45, completa final, tem 1895. 1895 pro gol 1645. 1166 deixa para 2000 pés, ajuste no 011, reporta ILS. Não está no ILS, o 1166. Completa final, reduzindo para aproximação. É que trata da companhia, 7 minutos à sua frente, com 50 de graus. Observando mesmo, 1166. 1895, gol no 1166. 1866. Salvador, gol, o 1166, boa tarde. Boa tarde, o 1166, continua a aproximação, agora é... Reporte externo. Reportarei. Nono 66. Bom, o aeródromo Bravo e Tortango. Boa tarde. O Bravo e Tortango, apenas para informação, mas dentro de 4 milhas aproximadamente, o senhor passou da rotatória. Eu passei a conta 4 milhas, senhora. Ainda faz, né? Faltam 4 milhas ainda para o senhor chegar na rotatória, o Bravo Vitor Tango. O senhor passou meia dúzia de milhas de Paripe. Ah, tá certo, tô ótimo. O Bravo Vitor Tango mantendo a proa da rotatória, mas dentro de 3 minutos, 3 milhas o senhor passou da rotatória. Chame então agora os 1895 para instruções. Bom, é o Papa Romeu para acertar o visual com a final da 197. Mais uma milha para prover aqui a rotatória. Que é parte na final para o Vitor Tango? Vai ler a final agora, virar a final agora. O Bravo Vitor Tango, 3-0 pela esquerda agora na quarta milha, repartir ingressando final 197. 3-0 pela esquerda, o Bravo Vitor Tango, center. Todo externo, no 166. Decola da pista 1-0 com curva direita na subida árvore, transição elétrica. Interceptor peso 1-7 e após segue conforme a rota. 5570, código transponder, 1198, controle. Alfa, Juliette, Rio 02. Alfa, Juliette, Gate 2, Bruno 645. Tango 2 na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Bahia 2, está assim com direção, olha o braço do Tango. Salvador, uma boa tarde, você não é mesmo com as 3 a papá. Tango 43, identifica a chegada de bom, para 4.011. Identificou 4.000, pode voar tudo, né, Jorge? Mantenha a chegada, o 6143. Mantendo. 00 graus, cono 29. É. Solo 1, 2, 1, décima 1. Direita, 2, 1, 1.